poeira vai subir com certeza. Oi. Já se passou o tempo e ela não voltou. Será que me esqueceu ou se apaixonou? Tô aqui esperando ela voltar pros braços meus. Tô com muita saudade, só na tristeza ela me deixou. Veja só que solidão, numa noite de São João. Pra quem dou meu coração, que o meu amor se foi, deixando essa dor no meu peito. E aqui chorando eu fiquei. Veja só que ingratidão, como dói uma paixão, como queima o coração de quem perdeu alguém. Deixei esse amor tão bonito e aqui chorando eu fiquei. É só alegria. Eita, aqui tá lindo demais. Já se passou o tempo e ela não voltou. Será que me esqueceu ou se apaixonou? Tô aqui esperando ela voltar pros braços meus. Tô com muita saudade, só na tristeza ela me deixou. Veja só que solidão, numa noite de São João. Pra quem dou meu coração, que o meu amor se foi, deixando essa dor no meu peito. E aqui chorando eu fiquei. Veja só que ingratidão, como dói uma paixão, como queima o coração de quem perdeu alguém. Deixei esse amor tão bonito e aqui chorando eu fiquei. É isso aí, gente! É só alegria! Que motivação legal! Olha, gostosas são vocês, meus amores. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Paladar fino e gostoso, qualidade sem igual. Café nosso saboroso, Santa Clara é natural. Santa Clara é o café que todo mundo quer. Oi! É o forró! Panificadora Pão Nosso, a antiga Qualipão, agora sob nova administração. A Panificadora Pão Nosso dispõe de fabricação de pães, bolachas, biscoitos, bolos simples e outras massas. E em breve vamos trabalhar na confecção de bolos para aniversário. Panificadora Pão Nosso. Panificadora Pão Nosso. Contando com profissionais padeiros que fazem aquele pãozinho quentinho e cheiroso chegar na sua mesa diariamente. Panificadora Pão Nosso. Localizada na rua Luiz Carlos, próximo à Rua das Freiras, em São Miguel, onde funcionava a Qualipão, agora com nova administração de Ricardo e Isa. Tele WhatsApp 84 99485 9719 ou 84 99452 1617. Instagram Panificadora Pão Nosso. Panificadora Pão Nosso, o pão nosso de cada dia. Venha saborear a pizza mais gostosa, a melhor da cidade, a mais saborosa. Você já experimentou a melhor pizza da cidade? Predileta Bar e Pizzaria. Venha com toda a sua família e amigos a apreciar as mais variadas opções em pizzas da nossa cidade. Servidas quentinhas e com vários sabores para sua escolha. Temos pizzas pequenas, médias e grandes e um amplo cardápio para você escolher e saborear na Predileta Bar e Pizzaria. Tudo em pizza. pizzas, lanches dos mais variados, porções, bebidas, sucos e drinks. É isso mesmo, não somos somente a melhor pizzaria da cidade, somos também um bar completo para você e toda a sua turma. Predileta Bar e Pizzaria, que trabalha com seu Disque Pizza. No WhatsApp 84981410167 ou através do nosso Team 84996667394 ou no Claro 84994216227. Predileta Bar e Pizzaria, sua melhor opção em pizzas, lanches, poções, bebidas, sucos e drinks. Localizada na rua Deputado Ezequiel Fernandes, bem de frente à Rádio Difusora, no centro da cidade de São Miguel. Predileta Bar e Pizzaria, será um prazer servir você. Não perca tempo, é bem fácil de achar, está pertinho de você. Modernidade, qualidade, pizzaria. Você procura uma loja de informática atenciosa que oferece produtos e serviços de qualidade? Você tem! Windstar Computadores e Eletro. A Windstar Computadores e Eletro, com a melhor assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e instalação de câmeras de segurança. Windstar é referência na venda de celulares originais com a garantia que você precisa. Tem os melhores lançamentos em caixas de som JBL, notebooks, computadores, impressoras, tablets, TVs e uma linha completa em cuidados pessoais e beleza. E mais, o que você precisa de eletro para a sua cozinha, você encontra aqui. Mais informações, acesse nossas redes sociais e visite uma de nossas lojas em Pau dos Ferros, São Miguel, Rio Grande do Norte e Jaguaribe, Ceará. Na Windstar. De São Miguel para o mundo, acesse www.difusoradesaomiguel.com.br. Fazenda visitar a morena, dona do meu coração. Meu coração batia de tanta alegria quando peguei sua mão. Eu confesso que eu errei, mas voltei implorando, pedindo perdão. Você deixou uma paixão, imensa solidão, doendo no meu coração. Esperei tanto por esse dia, como eu sofria quando coração ainda palpita, você tá mais bonita do que eu pensei. Coração ainda palpita, você tá mais bonita do que eu pensei. Vixe, Nossa Senhora, que coisa boa, menino. Ei! Oi, esquenta moreninha, esquenta moreninha. Uma fogueirinha no meu coração. Esquenta moreninha, tem uma fogueirinha no meu coração. Vamos ao botiquinho, pois assim fica melhor. Tomar uma de outra e cair dentro do bolo. Curtir uma ressaca no teu coração seguro. Sem conta com os beijinhos no cantinho atrás do muro. Vem, põe na linha, tem, tem, tem. Tem que chupar canivete, eu sou teu, meu bem. canivete, eu soltei o meu bem. Balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. É no balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. Quero a paz da andorinha voar, quero o canto da sereia no mar, o prazer do colibri a balhar. Da flor, quero fazer serenata ao luar, como antigamente te amar, todo dia cedo acordar pra fazer amor. Balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. É no balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. Quero a paz da andorinha voar, quero o canto da sereia no mar, o prazer do colibri a balhar. Da flor, quero fazer serenata ao luar, como antigamente te amar, todo dia cedo acordar pra fazer amor. É no balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. É no balanço da rede, é no colo do meu bem, travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. É no balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro deitado, sentindo o cheiro gostoso que ela tem. Mas é no balanço da rede, é no colo do meu bem, que eu faço o travesseiro. De São Miguel para o mundo, acesse www.difusoradesaomiguel.com.br. Rogério, eu fiz um império que pouco cantador faz. Você tá andando atrás porque meu trabalho é sério. Eu hoje trouxe Rogério pra comigo se duplar, mas se eu mandar levantar, o sarará se levanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu nasci pra cantar bem e com uma viola na mão, sou igual um avião e obrigo você no trem. Que eu só vou dar xereia a quem pede caviar, quem não merece um jantar, na minha mesa não janta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Você tá na minha praça onde eu começo comecei cantando, ainda tô aceitando, porque bato achando graça. Eu sou cantador de raça, sou bom em qualquer lugar, e o jegue que eu me montar, ou se acoa ou se espanta, quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu com viola na mão, o cantador não me enrola, que essa minha viola vale mais que um mosquetão. Não tenho medo um leão, nem me afogo no mar. Quem tem Deus pra lhe ajudar, nem com o diabo se espanta. Quem canta comigo, canta ou desocupa o lugar. Eu sou seu amigo antigo, mas cantando é diferente. Quem passar na minha frente tem que receber castigo. Já preparei seu jazigo, só falta mandar matar. Depois eu vou enterrar e entregar a alma santa. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Nasci pra ser violeiro, pra garantir o meu pinho. Cantar como um passarinho que tá solto do viveiro. Eu só quero companheiro pra trabalhar no meu mar, pra cuidar do meu atar, pra zelar fazenda e planta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Sou cantador campeão, tenho troféus na estante. É bom que você levante antes da decepção. Meu verso vale 1 milhão se o cantador for pagar, e o seu se viveu cobrar, não paga o valor da janta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Cantador que diz besteira tem a sua qualidade, canta com velocidade, porém erra a noite inteira. O meu verso vale a feira do mais rico do lugar, vale o uísque do bar, e o seu não vale uma fanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Minha pista é espinhosa para quem pisar em cima. Cantador fraco na rima, com Valdir não se entrosa. Que eu sou cobra venenosa e abelha pra ferroar. Você não vai se livrar da presa da salamanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu desde da juventude que ninguém passa na frente, que eu pra cantar repente tenho força e atitude. Seu verso é igual açude, meu verso é igual mar. Tem Deus pra abençoar e tem na proteção da santa. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu já venci Bastião e Moacir Laurentino, já fiz Diniz Vitorino passar por decepção. Vila Nova e Azulão comigo formaram par. Quanto mais esse jaguar com a titela adianta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu sei que não tenho falha em noite de santuria. Essa sua elegia não rouba minha medalha. Eu vou comprar a mortalha que é pra você se enterrar, e a cova pra alguém cavar. Peço que viveu garanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Você é um brocolhoa que não sabe o que é que pensa. Você quer fazer ofensa, mas Valditela está só. Vou comprar um paletó, lhe vestir e pendurar, depois mandar lhe matar a sexta da Semana Santa. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Eu já sei que Valditela é cantador que tem zoada. No arroxo não canta nada, da cabeça até o pé, com a cara de mané querendo me espantar. Hoje eu vou lhe amarrar e lhe botar capim de planta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Ô Rogério, vai embora que é melhor do que sofrer. Se você quiser descer, se despeça e dê um fora. Tem Heleno e vem agora, sobe pra me ajudar. Basta você levantar, quem não aguenta levanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Você nem canta nem toca, tem nome mas não merece. Esse seu chapéu merece uma grande tapioca. Se afoga na pororoca da água que eu derramar. É melhor você parar e descansar sua garganta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Homem não seja inocente, Valdir é mais cantador. Tenho talento e valor, ninguém anda em minha frente. Esse repente da gente se manda classificar. O meu vale um caviar e o seu não paga uma fanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Se pedir meu improviso é mais pesado e certeiro. Seu improviso é maneiro como pedra de granizo. Eu estou no paraíso, você tá no outro lugar. Tenho verso pra sobrar e a sua besteira é tanta. Quem canta comigo canta ou desocupa o lugar. Nesse poema se nota que a força da prepotência, os sintomas do rancor e os gumes da violência se tornam desvulnerados na hora que são tomados de contra a inocência. Garotinho brincava na frente da moradia, enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia, e postava com carinho um automóvel zerinho que comprou na linha. Porém, como a inocência de uma criança não sai, essa criança caiu no que qualquer outra cai. Frágil de raciocínio, com um pedaço de alumínio, riscou o carro do pai. Continuou riscando e sujando o carro de barro. Quando seu pai viu aquilo, gritou, brigou, deu esparro. E com gesto de vingança, pegou a mão da criança e bateu com força no carro. Ferindo a mão da criança numa pancada brutal, e daquele ferimento deu o tetra um grande mal. Foi o menino coitado pelo mesmo pai levado às pressas para o hospital. Chegando ao nome, encontrou outro jeito. Ocultaram do garoto o seu bracinho direito. Sem poder pedir desculpa, o pai já sentia a culpa fervendo dentro do peito. Voltaram do hospital lamentando a cada passo, a mãe sentindo desgosto, o filho faltando o braço, e o pai na sombra da calma queimava o manto da alma na fogueira do fracasso. E casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia. Não olhava mais para o carro, não comia nem bebia. Debruçado numa mesa, ouvindo a voz da tristeza, chorando na moradia. Estava chorando sem ter consolo e sem paz. Veio seu filho enxugar seus prantos sentimentais e disse assim: papaizinho, quando eu crescer meu bracinho, seu carro eu não risco mais. Quando ele ouviu essa frase não pôde se controlar. Preparou um suicídio e disse eu vou me acabar. Minha viagem está pronta, irei pagar minha conta do preço que Deus cobrar. Minha viagem está pronta, irei contar. Angelical, tem o prenúncio do mal do teu negro fingimento. De receber grosserias, não tenho mais poesias pra contar meu sofrimento. Nos meus caminhos sem flores, sou mais um dos sofredores que não chegou muito além. Parei ante as amarguras por dar crença às falsas juras de quem nunca me quis bem. És a ninfa fugitiva que num loureiro se priva, me negando o amor teu. Eu sou como um triste Apolo que chora a falta de um colo que não chegou a ser meu. Na névoa das esperanças sepultei minhas lembranças com selo da ingratidão. Tenho a marca no meu peito, quem canta um amor desfeito sente saudade e paixão. Gosto de tristeza imolou toda a firmeza de uma miséria. O traiçoeiro é o único mensageiro do amor que não prospera. Teu egoísmo insensato desfez o nosso contrato que devia estar em paz. De sofrer me libertei, jamais acreditarei em juras que mulher faz. Procurei te entender, não pude compreender a razão do teu olhar. Desafiando os desejos, os suplícios dos teus vestigados. Eu sei que tu não quiseste cumprir o que me disseste, mas estou desiludido. A incoerência perde toda a paciência de não ser correspondido. Ver-te, tinha medo de perder-te, ambicioso do amor. Herança incomum da vida, roseira descolorida que no sol perdeu a cor. Este amor deixou raízes com profundas cicatrizes neste passado entre nós. O vento varre os montes, conversa nos horizontes, imitando a tua voz. Só resta de bendu que os beijos teus não servem mais para mim. Desde o meu rosto vê-se a marca do desgosto de um amor que teve fim. Eu juro que te quis bem, mas vou atrás de alguém que sonhos são folhas do loureiro da saudade. Decidi minhas escolhas, hoje os meus sonhos são folhas do loureiro da saudade. Rosa branca, outra cheira a açucena. Todas duas têm ciúme, mas nenhuma me condena. A morena é camponesa, a loura mora na rua. Uma anda bem vestida, outra anda seminua. Uma se parece Vênus, a outra parece a Lua. Uma diz que é toda minha e outra diz sou toda sua. Uma diz que me adora, outra diz que me quer bem. Só troco uma na outra, outra troca não convém. Uma diz que me dá tudo, outra diz que tudo tem. E assim vou levando a vida sem me casar com ninguém. Uma quer ser minha esposa, outra minha patroa. A pobre é muito sincera e a rica é muito boa. Quase criança, outra quase coroa. Uma nunca me fez raiva e outra tudo me perdoa. Uma se banha na fonte, a outra em uma piscina. A pobre é muito formosa e a rica é muito granfina. A um eu ensino tudo, a outra tudo me ensina. Uma é filha de São Paulo e a outra é nordestina. Uma anda de cavalos e a outra de peruas. Uma eu encontro nos matos, a outra encontro nas ruas. Eu vejo as duas vestidas, eu penso nas duas nuas. E assim vou vivendo a vida, na vida de todas duas. Pra viver com todas duas é grande a dificuldade. Não posso morar no campo e nem viver na cidade. Vivo pra lá e pra cá, devido à grande amizade. Se eu perder uma das duas, eu irei morrer de saudade. Vivo pra lá e pra cá, devido à grande amizade. Se eu perder uma das duas, irei morrer de saudade. Casa de terra lá no meio da quebrada, de paredes buracada, amarrada com cipó. Fogão, a lenha, caldeirão enferrujado, essa página do passado eu não pretendo esquecer. Porta de vara, sem ferrolho e sem soleira, onde vi a vez primeira o raiado meu viver. Porta de vara, sem ferrolho e sem soleira, onde vi a vez primeira o raiado meu viver. Por uma trilha no boi manso na carroça, que trazia lá da roça o legume pro geral. O ano inteiro tinha milho para o gasto, no cercado muito pasto pra nutrir a criação. E uma barraca de abrigar os animais, e um lampião a gás pendurado no boitão. E uma barraca de abrigar os animais, e um lampião a gás pendurado no oitão. Pratos de barros espalhados sobre a mesa, já não era mais surpresa um leitinho com cuscuz. Em um varal roupas velhas desfraldadas, todas elas remendadas, e no sertão é sempre assim. Com tudo isso eu adoro a minha terra, meu querido pé de serra é um pedaço de mim. Com tudo isso eu adoro a minha terra, meu querido pé de serra é um pedaço de mim. O tempo corre com um passo acelerado, e sem que não fique marcado, ele não deixa ninguém. Um certo dia eu peguei um estradão, o futuro em minha mão me mostrava outro lugar. Para melhor eu mudei, mas não combino com a força do destino que não me deixa voltar. Para melhor eu mudei, mas não combino com a força do destino que não me deixa voltar. Pensando bem, devo esquecer a minha infância, já não há mais elegância numa rosa que murchou. Constantemente acolhido por um sonho, de repente eu me transponho para outra geração. Na mesma casa não há mais a mesma gente, não é muito convincente conviver com a ilusão. Na mesma casa não há mais a mesma gente, não é muito convincente conviver com a ilusão. Se não queres me amar, mas do amor sou cativo. Sem teu amor eu só vivo tristonho, impressionado, pelo mundo embriagado, sem poder arranjar louvo. Muito embora eu diga ao povo que sou seu apaixonado. Fui preso. preso e tu me deste desprezo só pra dar gosto a seu povo. Se queres voltar de novo, me ama com esperança. Só não recebe aliança que recebeste de alguém. Quem faz uma vez faz cem, não merece confiança.